Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Foi ao som de Celta Ibera, um belíssimo instrumental de Júlio Pereira, começamos o primeiro Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Júlio Pereira, esse homem dos sete instrumentos, como era conhecido na famosa década de 80. Ora, a década de 80 é precisamente o limite de hoje. Esta noite não vamos curtir as músicas recentes, como diz a nossa juventude. Curtir! Portanto, tudo o que seja dos anos 80 para trás vai ter lugar na estreia deste espaço, a história da música portuguesa. Caros ouvintes, foi desta forma que se iniciou a primeira emissão de Quadras da Música, que comemora amanhã um ano de existência. Além desta efeméride sempre importante, o nosso recanto radiofónico produz hoje a sua emissão número 50. Uma coincidência muito bonita e interessante, não pensarão o mesmo, amigos ouvintes? Alegria, alegria! Tal como se sucedeu na emissão 25, que celebrou simultaneamente meio ano de Quadras da Música, esta sexta-feira iremos recordar algumas das centenas de melodias que já foram escutadas desde o início do programa. Não voltaremos às 25 primeiras emissões, porque já procedemos a esse método no dia 9 de julho do ano passado. Hoje, iremos reavivar algumas canções a partir da emissão 26, na qual escutamos melodias que serviram de banda sonora a séries televisivas a 16 de julho. Em 1982, vários alunos jovens tentavam seguir o seu sonho no mundo do espetáculo. Procuravam o sucesso, a fama, cantavam e dançavam à procura de fame. We'll be right back.

No dia 19 de novembro, a emissão número 43 teve banda sonora de um projeto musical que nasceu em 1996. Vem da Bélgica, chamam-se Kala & Colony Brothers e apresentam aqui uma versão mais suave do primeiro single da carreira dos Radiohead, com o simples nome de Creep. A 27ª emissão, que foi para o ar na Rádio Antena Web no passado dia 17 de dezembro, centrou-se no Brasil, um país nosso irmão, nomeadamente no exercício musical que encetou o seu apogeu no final da década de 1950, a Bossa Nova. Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli compuseram uma canção retirada de um disco de 1961, com o mesmo nome da próxima melodia. Na voz de Maísa, viajemos no barquinho. Música. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Vejo o barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai. Já na reta final de mais uma emissão de Quatro da Música, um recanto radiofónico muito especial hoje. Ao mesmo tempo que celebramos a emissão número 50, também comemoramos um ano de existência. Para ser mais preciso, os 365 dias completam-se amanhã, sábado, 8 de janeiro de 2011. Porque a primeira emissão de Quadras da Música terá sido quando? 8 de janeiro de 2010, justamente. Foi uma graçola, amigos ouvintes, foi uma graçola. Tal como sucedeu na emissão inaugural deste nosso recanto, hoje fechamos com a música mais bonita de todas para os habitantes do nosso lindo país, o hino nacional, a portuguesa. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.